O dia 24 de outubro na história. 1930. A Revolução de 30 culminou com a deposição do presidente Washington Luiz, encerrando o período da República Velha. 1933. Foi lançada a pedra fundamental da cidade de Goiânia, planejada para ser a capital de Goiás. 1948. Manaus, capital do Amazonas, foi elevada de vila para cidade. 1968. A casa de Dom Welder Câmara, arcebispo de Olinda, foi metralhada. O atentado foi atribuído a grupos governistas porque Dom Welder era contrário à ditadura militar. 1983. Cerca de 5 mil pessoas depredaram a estação de trem Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, por causa de um atraso de 26 minutos. 1989. A Anistia Internacional denunciou homicídios de trabalhadores e líderes sindicais rurais brasileiros praticados a mando de fazendeiros. Esses são os fatos que fizeram o dia 24 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.